o que, que é isso? Nossa, quanta correria! Por que, que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde, sabadão. É isso mesmo, cara. Aniversário da RioSulRádio.com, um aninho de vida. É, e hoje tem um presentaço pra você. É aquele velho chavão, né, cara? Como eu sempre digo, a festa é nossa, mas quem ganha o presente é você. Tá, e é um presentaço, como já foi anunciado aí na programação da Rio Sul, tá? O especial do Metallica. 2 horas do Metallica, você vai curtir a partir de agora até as 4 horas. Tá ok? Olha, faixas de todos os álbuns. Tem o álbum Killer All, Ride the Lightning, Master of Puppets, olha, Injustice for All, Black Album, o famoso Black Album, Loads, Reloads, Saint Anger e Death Magnetic. Tá ok? 2 ou 3 músicas de cada álbum, você vai poder curtir um pouquinho de cada fase do Metallica. Essa banda que você até hoje está praticamente a formação original. É só os baixistas que mudaram. O primeiro baixista morreu no acidente de carro, esqueci o nome da figura. Entrou o Jason. Não, não é o Sexta-feira 13, não, tá, mané? Entrou o Jason, esqueci o sobrenome do Jason também. E ficou durante vários anos, até, se eu não me engano, até o Saint Anger. Até isso mesmo, no Saint Anger já era outro baixista, ele saiu, resolveu sair, fundar a banda. Sabe esses caras que ficam famosos, ganham muito dinheiro na banda, aí depois resolve montar uma banda própria pra ganhar mais dinheiro, aí leva aquele fumo. É o que aconteceu com ele, ele tá até hoje lá olhando lá pro... Como é que é o nome do baixista? Eu sempre esqueço, o Trujillo. É o Roberto Trujillo, o novo baixista do Metallica, ele tá lá olhando, foi, pô, podia estar lá. É, fazer o quê, né, cara? E o Death Magnetic? É o último álbum lançado em 2008, tá por aí, último álbum do Metallica, muito bom por sinal. Legal, gente, a gente começa com o álbum Kill Em All e Ride The Lightning, 2 álbuns incríveis, você vai ouvir Hit The Lights, Whiplash, Seek And Destroy, olha só, Fight Fire With Fire, For Whom The Bell Tolls e Creeping Death. Vamos nessa, Hit The Lights, primeiro álbum do Metallica, vamos lá. We'll be right back. Destroy! Olha, cara, prepare-se que você vai ouvir isso no Rock in Rio agora em setembro, meu camarada, na noite do metal. Aí, ó, bom, não sei se vai ser esse setlist aí que você tá ouvindo aqui com a gente, mas com certeza o clima vai ser esse mesmo, cara. Olha, do álbum Ride the Lightning, você ouviu Creeping Death, Varunda Bell Tolls, Fight Fire with Fire, e do primeiro álbum Kill 'Em All, você ouviu Seek and Destroy, que é uma porrada, Whiplash e Hit the Lights. Aí tem mais ainda, cara, são 2 horas de Metallica, cara. A gente vai pro intervalo, vai pro break, e na sequência a gente volta com o álbum Master of Puppets. Já, já. Pois é, e aí, você que não conhecia... Bom, tem gente que não conhece as músicas do Metallica, né, cara? Só ouviu falar, mas não conhece todas. Conhece alguns álbuns, um álbum aqui, outro álbum ali. Agora, a obra inteira, muita gente não conhece. Entanto, você que é uma dessas pessoas que não conhece como é que se diz? O repertório todo do Metallica tá tendo uma grande oportunidade, um presentaço aí no aniversário da RioSulRádio.com aqui no Classic Rocks. E lembrando que mês que vem, aí vai ser 1 ano de Classic Rocks, vão ser 4 especiais, meu amigo. São 4 sábados, 4 especiais. Depois a gente vai dizer mais ou menos o que, que vai rolar, tá? Só coisa light. Pode esperar coisa bem light. Tá, olha, nessa sequência agora, álbuns Master of Puppets e o álbum And Justice for All, tá ok? A gente começa com Battery. Vamos lá. Thank you. Dance of the dead. Come on, my good. Now the world is gone.

Camarada, a gente tem que tirar o chapéu, hein, cara? James Hetfield nos vocais, é, Lazuric na bateria, aí no caso ainda é o Jason aí no baixo e Kiki Hammett na guitarra. Brincadeira, hein, cara? Olha, você ouviu faixas dos álbuns Injustice for All e Master of Puppets, tá ok? Foi Dyer's Eve, One, Black Ned, The Things That Should Not Be, é isso mesmo, dá pra destroncar a língua, The Things That Should Not Be, Master of Puppets e Battery. Tá ok? Bom, gente, ó, a gente vai pra sequência, vai pro break, e na sequência tem mais ainda. Tem mais meia hora ainda de Metallica pra você curtir tudo que você tem direito. Vamos lá. Pois aí, chegamos aqui no álbum que muitos, quem é fã do Metallica, considera o melhor álbum do Metallica. Considerado, chamado de Black Album, tá? Black Album, considerado o melhor do Metallica. Eu acho que tudo é bom, cara, não tem... O melhor, a melhor. Se eu tenho um grupo predileto, é difícil escolher qual é a melhor. Mas se você escolher 10 pessoas, cada um vai ter um álbum diferente. Geralmente, ou então pode ser que 2 ou 3 escolham o mesmo álbum. Mas gosto é muito, muito subjetivo. Cada um tem um gosto. Graças a Deus é assim. Já pensou? Que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo, meu amigo? É, eu sei que o comentário não tem nada a ver, mas tudo bem. Foi só pra dar uma de chavada, pra dar uma animada. Gente, ó. 2 álbuns. Black Album e Loads. Muita gente não gosta do Load e Reload. Dizem que o Metallica ficou muito comercial, patati, patatá. Eu não acho nada disso. Acho ótimos os 2 álbuns. Tá? Inclusive, são os únicos álbuns que tem baladas. Eu tirei as baladas, porque o negócio hoje aqui é porrada. Tá? Porque vai ser clima de Rock in Rio. Eu sei que no Rock in Rio eles vão cantar o Unforgiven ou Nothing Else Matters. Uma das duas. Mas... Em outro caso, em outro dia, a gente faz um especial de baladas de grupo de rock aqui. Aí fica até uma... É até uma ideia, né? É até uma ideia. Mas fica pra próxima. Vamos ouvir então Black Album e Loads com Enter Sandman, Sad But True e Outlaw Torn. Vamos lá.

Pois é, tá aí o Loads. Você que não conhecia, você acha isso aí comercial, meu amigo? É que os primeiros álbuns do Metallica é aquela porradaria toda. E esse Load já é um rock assim mais pesado, mais cadenciado, mais hard rock. Mas não tem nada a ver, cara. Eu acho um ótimo álbum. Você ouviu Outlaw Torn? Tem também Sad But True e Enter Sandman. E eu peguei você, né? Falei que tinha mais meia hora. Não, mais uma hora. Agora sim tem mais meia hora. Agora tá valendo aquele comentário que eu fiz. Então a gente vai pro break. Na sequência tem o álbum Reload, Saint Anger, considerado o pior álbum do Metallica, e o Death Magnetic. É, não, é verdade. Até os fãs mesmo já consideraram. Mas aquele que é fã mesmo, como meu filho, adora ouvir Saint Anger. Foi porque eles fizeram um álbum que é o seguinte: sem a bateria ficou seca, o baterista, eu não sei o que ele fez na bateria, aquela batida seca, e não tem solos. É, só tem riff. Ninguém solo, não tem nenhum dos dois guitarristas solo. Então ficou uma coisa estranha. Sei lá, você vai conferir comigo depois, tá? A gente vai pro break e volta. Pois aí, chegamos ao final, né, cara? A última sequência aqui do especial do Metallica, tá uma delícia. Seu ouvido deve estar latejando, né, cara? Se sua mãe tá ouvindo na hora de fora, deve estar te xingando também. A tua mulher mandou você trancar a porta do quarto. Eu sei como é que é isso, eu sei como é que é a vida de roqueiro, meu amigo. A gente é discriminado. Mas não tem problema, rock and roll pra sempre, cara. Long live rock and roll. E, ó, última sequência, álbuns Reload, tem o Load e Reload, tá ok? Você vai ouvir o Reload, o Saint Anger e o Death Magnetic. Fio, olha só, Devil's Dance, Saint Anger, Broken Beats and Skyrats. Vamos lá, o último bloco pra você. Classic Rocks. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Excited you're here, staff and inmates alike. One thing I do have to tell you before you enter, the state has a no hostage policy. In the unlikely event that you are taken hostage, the state will not negotiate your release in exchange for the release of an inmate. Agree with that? Anger around my neck. See. was a dead man who takes the steering wheel. What makes me know what time to cross over or to repeat till I feel? See through the skin and the bones, they all rattle. Future and past, they disagree. Flash falls away, the bones, they all shatter. I start to see the edge in me. Mas é brincadeira, hein, cara? My Apocalypse, do último álbum Death Magnetic, James Hetfield. Esse cara é ótimo, cara, mas ele só tinha um problema. Agora que ele parou de beber, fez tratamento, eles ficaram, ele ficou internado 6 meses na clínica, tá? Pra fazer de reabilitação, pra largar o álcool. Quando ele bebia, era um saco, meu amigo. Ao vivo do Metallica, não dava problema. Meu filho mesmo sabe. Ele começava a fazer discurso no meio de uma música, parava uma música, entre uma música e outra, ficava quase 5 minutos falando, bebia, cuspia no chão, oferecia bebida pra galera. Não tinha jeito, por isso tanto que a galera fez ele se internar, aquela coisa toda, agora parece que ele tá bom. Mas é outro negócio, você ouviu o Death Magnetic, esse álbum considerado ótimo, veio depois do Saint Anger, que eu falei que eles tentaram fazer diferente, a bateria ficou com som mais seco, não sei o que o Lazuri que fez lá com a bateria, não tinha solo de guitarra, não tinha solo nas músicas, foi horrível. Os críticos de música mesmo falaram que é o pior álbum do Metallica. Tanto que esse último Death Magnetic voltou a ser bem no estilo do começo, aquela porradada mesmo, aquela porrada do primeiro álbum que você ouviu hoje aqui. Tá aí, ó. E com certeza no Rock in Rio eles vão arrebentar. Você ouviu aí My Apocalypse, Broken Beats and Scared, do álbum Death Magnetic, Saint Anger, do álbum Saint Anger, Devil's Dance e Fuel, do álbum Reloaded. Pois é, tá aí o especial do Metallica, como eu falei pra você, um presente aqui da RioSulRádio.com pra você. E lembrando que mês que vem você vai ganhar 4 presentes, que vai ser o mês de aniversário do Classic Rocks. Aí nós vamos fazer 4 especiais. Depois eu vou dizer pra você mais ou menos quais serão os shows. Bom, e aproveitando a ocasião aqui, né? Eu gostaria de falar o seguinte, já que um ano de RioSulRádio.com, eu que comecei em rádio mesmo, comecei em AM, fazendo AM, é isso mesmo, AM. Tem gente que nem deve saber o que é rádio AM hoje em dia. É, amplitude modulada, frequência modulada. Pois é, e hoje estou na internet. Eu confesso para você que em matéria de internet, essas coisas todas, eu sou meio para trás ainda. Eu ainda não domino direito essa nova mídia que agora que é a internet, que é o futuro. Que é o futuro daqui a algum tempo, tudo vai ser na internet. E eu confesso que ainda estou no primário ainda. Primário acho que é pouco ainda, nem tem primário mais, né? Hoje em dia seria maternal 1, jardim 1, 2, 3. É sério, pouco tempo. Olha, para vocês terem uma ideia, mais ou menos há 5 anos que eu trabalho com computador, essas coisas todas, para vocês terem uma ideia. E surgiu a oportunidade de trabalhar com o Marquinho aqui na Rio Sul, fazer internet, uma coisa que eu quase praticamente eu não nem acessava. Entrar na internet eu não entrava. Através da Rio Sul comecei a acessar a internet, ver como é maneira, como tem tudo a ver com o que está vindo pela frente aí, porque é mais prático, mais econômico. Dá um trabalho, isso aí eu sou testemunha do trabalho da surra que o Marquinho leva aqui de vez em quando, passa a noite inteira pra arrumar a rádio, e assim mesmo. E eu que comecei com disco, cara, hoje em dia eu vejo isso, eu fico, caramba, eu passei por tudo isso, é disco, depois foi para cartucho, você nem deve saber do que eu tô falando, né? Cartucheira, né? Aí depois foi pro Digirádio, que era um digital audio tape, é o DAT, aquela fitinha pequenininha. Depois foi pro MD, mini disc, CD, aí chegou agora. No computador, que é muito mais fácil, é o futuro mesmo, é super mais fácil. Hoje em dia, realmente, por isso que eu digo, tem muitos DJs, tem muita gente que se acha... que acha que pode fazer o que faz, porque tá mais fácil, tá muito mais fácil. Antigamente o cara ralava, mas Marquinhos trabalhou comigo, cara. Ele trabalhou, tinha 19 anos essa figura aqui, trabalhou comigo lá na Real FM, lá a gente trabalhou juntos lá, teve nossa oportunidade, em boate também, lá na The Time, a gente curtia as noites juntos lá na The Time, enfim. E a gente acompanhou toda essa mudança e olha, cara, se eu for falar, são 30 anos de rádio, do começo até agora, tem muita coisa, tem vantagens, tem desvantagens, e em tudo... tem vantagem e desvantagem, mas eu acho que a gente saiu ganhando mais, porque a internet, cara, é uma coisa muito rápida, é você fazer e o resultado sai na hora, não é como era antigamente, que você tinha que programar, selecionar, aquela coisa toda, tem programador, discotecário e tudo, pra você ver, o Marquinhos montou a rádio, ele, mas vocês nem imaginam o trabalho que se deu, nem imagino, é como você ouvir um comercial no rádio, você não sabe o trabalho que dá para montar, portanto, e hoje, com essa nova tecnologia, tá tudo aí muito mais fácil, mas entre aspas, meu amigo, tá muito mais fácil para quem tem talento. Deixa eu salientar, para quem tem talento, tem força de vontade e disposição para fazer o que tá a fim de fazer. Agora, não só para quem quiser, vou montar uma rádio, não é assim não. Isso aí é responsabilidade, tem os ouvintes que estão ouvindo, tem os anunciantes, patrocinadores, enfim, abrange tudo isso aí. E quando consegue montar uma rádio direitinho, como tá redondinho agora em High Definition, a riosulradio.com, eu sei que o Marquinhos deve estar todo orgulhoso aqui, cara. É como ver o filho de um ano de idade andando, falando, já se virando, pedindo comida, pedindo bebida. Enfim, é isso aí que eu pude acompanhar aqui. Não todo o trabalho que o Marquinhos teve, mas eu fui testemunha, como é que se diz? Eu fui testemunha do esforço que ele fez aqui e realmente ele merece esse sucesso todo que está fazendo aí o Sul agora. Eu tive a oportunidade de fazer esse programa de rock que eu adoro, tá? Eu adoro, há 11 anos que eu faço a outra rádio da Resende FM, o programa de rock, todos os domingos também, tá? Vendeu meu peixe aqui, né, Marquinhos? Todos os domingos eu faço, lá também eu falo também da RioSulRádio.com, não tem problema, tá? E eu adoro rock, aí ele me chamou, você quer fazer? Eu falei, cara, ele tá pedindo pro macaco, perguntar pro macaco se ele quer comer banana, né? Se eu quero fazer um programa. E eu agradeço a ele por ter me dado essa oportunidade, porque é um meio de comunicação, rapaz, isso aqui é a mídia, tá aí, ó, tá todo mundo ouvindo, e você estando na mídia, você tem um espaço para mostrar o seu talento, mostrar o que você gosta e que muita gente gosta. Por isso eu agradeço a ele essa oportunidade, um ano de RioSulRádio.com e com certeza a gente ainda vai comemorar muitos e muitos anos e cada vez melhorando sempre, não pode parar. E eu conheço esse cara aqui, eu sei que ele não é de ficar parado, ele vai sempre estar procurando o melhor para vocês que estão aí curtindo a RioSulRádio.com. Gente, um ano, você pode achar que é pouco, mas se você for ver, são 365 dias, você nem imagina o trabalho que dá nesses 365 dias. Mas é aquela história, quando a gente faz o que gosta, o prazer vem em dobro, meu amigo. Quando você vê no ar tudo bonitinho assim, você senta, no caso dele, deve sentar e falar, eu fiz isso. É, não, mas é verdade. Vamos dar nome aos bois aqui. A César, que é de César. Ele deve chegar e falar, nossa, consegui, eu fiz. Não, mas é isso aí que é legal. Porque aí a pessoa se sente bem, pronta para continuar a fazer melhor, e é o que importa. Rádio é assim, tecnologia, se você parar, você vai ficar para trás. Tá sempre procurando. Tanto que a rádio, quando a gente começou, não era High Definition. Já tá aí, ó, High Definition, o som perfeitinho, limpinho, para você curtir tudo que você gosta. E eu queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui com todos vocês, esse um ano juntos aqui, ouvindo rock and roll, coisa que eu gosto, e também a programação da RioSulRádio.com. Marquinhos tá de parabéns, e nós estamos de parabéns por curtirmos essa rádio, que eu tenho certeza, como diz na propaganda, vai ser o futuro, gente. Chegou, já estão chegando no futuro. Estamos praticamente chegando no futuro, tá logo ali, ó. Dá para ver daqui, logo ali na frente. E quando a gente chegar no futuro, a gente vai estar juntos há mais tempo e vai ser muito mais fácil continuar. Gente, sabadão, daqui a pouco eu vou voltar, isso mesmo, eu sou fominha mesmo. Eu vou voltar no Flash House com o especial de um ano da RioSulRádio.com. E lembrando você que não vai ouvir o Flash House, ou se vai ouvir, depois vai esquecer, se for dirigir à noite, meu amigo, não beba. RioSulRádio.com.